Que a paz de Jesus se faça em nossos corações, hoje e sempre. Então, piedade. A colega já citou que é no capítulo 13, né, do Evangelho. Kardec, quando ele foi montar o Evangelho segundo o Espiritismo, como quase todas as obras deles foram construídas, montadas desta forma, foi com as mensagens que chegavam da espiritualidade que ele fazia pergunta para os espíritos e os espíritos davam, então, a resposta para ele, né? E ele foi separando essas mensagens para montar o Evangelho, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra, assim, maravilhosa para a nossa vida. Como todas as obras básicas são, mas o Evangelho eu destaco assim como aquele livro de cabeceira, de cama, aquele momento que a gente está triste, a gente lê, se a gente está feliz, a gente lê, porque sempre vai nos chegar uma mensagem boa. E ele separou essa mensagem sobre a piedade, que foi ditada pelo Espírito de Miguel, né, em 1868. Vejam bem quanto tempo faz que esse Espírito de alta envergadura se falou sobre a piedade. Então, eu vou repetir as quatro primeiras frases aqui que fala sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da caridade que nos conduz a Deus. A caridade encurta esse caminho, né, que nos conduz a Deus. E assim ele foi se referindo, né, que a gente deve de praticar a caridade, né, e o primeiro sentimento que antecede a caridade é a piedade. É quando nos identificamos na pessoa o sofrimento. Ah, e ainda ele diz assim, deixai o vosso coração se comover diante das misérias e do sofrimento de nossos semelhantes. Então, que nos deixe esse sentimento fluir. Que a gente não retenha esse sentimento. Que a gente não abafe esse sentimento. Como tem pessoas que preferem ignorar, né? Que a gente deixe fluir. E olha, neste pequeno texto, o grande ensinamento que ele traz num texto tão pequenininho, onde ele fala, nessas praticamente quatro linhas, ele diz tudo, né? E no final, ele ainda vai nos falar que a piedade é a precursora da caridade. Como nós somos espíritas, né? A grande maioria, não que as outras pessoas não leiam, mas nós, a grande maioria, lemos, né? Vamos conhecer, vamos procurar conhecer o que, que a doutrina nos traz, né? E em várias obras, textos, revistas, a gente encontra a frase que diz assim, caridade, amor em ação. Então, quando a gente se sensibiliza com a situação de uma pessoa, é a piedade. Quando a gente, e aí a gente para pensar assim, poxa, mas eu posso fazer algo por essa pessoa, eu tenho que fazer algo por ela. Quando a gente parte para a ação, aí é a caridade. Porque tu partiu para a ação, que a caridade é amor em ação, né? Então, é esse despertar no nosso coração para fazer o bem. ele ainda diz que esse sentimento nos conduz a Deus porque encurta o caminho. Por quê? Porque ele nos torna mais sensíveis, né? Desperta esse amor no nosso coração pelo nosso próximo. Então a gente deve deixar, né, esse sentimento vir à tona. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu já tenho tantos problemas para resolver, né? Não vou estar me envolvendo para resolver os problemas do outro. A gente ouve isso. Eu praticamente, e mais de 15 anos, trabalhei na área social. E muitas vezes a gente convidava pessoas para se juntarem ao grupo. E ouvia isso: eu já tenho tantos problemas, não é problema meu, é problema da pessoa, né? Isso é puro, puro egoísmo que ainda reina dentro da gente. E o egoísmo e o orgulho são as piores chagas da humanidade que atrasam a nossa escala evolutiva. Porque nós temos sim que se preocupar com o outro. Principalmente quando a gente trabalha com crianças. Ah, mas não é meu filho. Sim, não é meu filho. Mas quando eu sair na rua no amanhã, eu não preciso me preocupar para ser assaltada pelos meus filhos. É pelos filhos do outro que eu não ajudei. E nós estamos no planeta Terra, todos juntos, irmãos, filhos do mesmo pai. E temos sim que nos preocupar uns com os outros. Aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente deve fazer. Nem que seja o abraço acolhedor, aquele carinho, aquele dizer assim: pô, estou aqui, se tu precisar, eu estou aqui, né? Isto já é um ato de amor, um ato de caridade, né, que a gente está praticando. Quando nós ajudamos, só que as pessoas não param para pensar que, mesmo que elas tenham muitos problemas, que elas acham assim que não pode se envolver com os problemas dos outros, só que elas não param para pensar que quando nós ajudamos os outros, os nossos problemas já estão sendo resolvidos pelos nossos amigos na espiritualidade, pela intuição, pelas oportunidades que nos são colocadas, né? Por merecimento, por nós estarmos nos dedicando pela dor do outro, a nossa está sendo já amenizada pelos amigos espirituais. Mas isso, ao mesmo tempo, quando a gente pensa assim, que tem tantas pessoas que ainda sofrem nesse planeta, e que a gente sabe que não são poucas, ao mesmo tempo que é uma satisfação imensa ajudar, que dá essa leveza de alma em quem faz alguma coisa pelo próximo, nos dá uma certa tristeza. Porque nós já poderíamos, a essa altura da nossa evolução, estarmos vivendo num mundo um pouco melhor, com menos criminalidade, com menos ganância, com menos egoísmo, pensando mais nós do que eu. Porque ainda as pessoas pensam muito eu, para mim, né? E se as pessoas começassem a pensar mais assim, nós, para nós, um mundo melhor para nós, para os nossos netos, para os nossos filhos, né, e netos. Só que ainda estamos, mas nós vamos chegar lá. Todos nós somos filhos de Deus e Deus ama todos os seus filhos, independente do que eles são, do que eles fazem. Deus ama a todos, perdoa a todos, só que a nossa consciência nos atrasa, né? nos puxa para trás. Então a gente tem que pensar em nos melhorar cada dia, em termos piedade, né? E em consequência da piedade, sermos caridosos, praticarmos a caridade. E tem ainda algumas pessoas assim que às vezes usam até uma passagem do Evangelho para se desculpar, para justificar a sua falta de vontade de auxiliar o seu próximo e dizem assim: ah, mas se está passando por isso, nada é por acaso, de certo está acertando alguma coisa. Correto, ele deve te estar resgatando, sim. Todos nós, quando passamos por um momento de sofrimento, estamos resgatando alguma coisa. Mas isso não justifica nós julgarmos ninguém. Nós não podemos julgar ninguém, né? E não justifica a gente não ajudar. Eu sei que cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua missão. Mas se o fardo é grande, é pesado, por que não ajudar a carregar? Se nós enxergamos alguém que vem atravessando a rua com um fardo enorme que ele não está conseguindo carregar, não é muito mais fácil nós pegar numa ponta e ele na outra para atravessar a rua? E é isso que a gente deve pensar. E é desta forma que a gente tem que se colocar. Eu sei que é um trabalho que tem que começar aqui dentro, que não é um trabalho fácil, é a reforma íntima, é a luta conosco mesmo, porque as maiores batalhas nós travamos é conosco, não é com os outros. É anulando sentimentos ainda negativos que atrasam a nossa caminhada. E não vamos ser hipócritas e dizer que a gente não tem. Ah, eu sou espírita, não tenho mais esse sentimento. Não, não é verdade. Nós, se nós não tivéssemos mais determinados sentimentos, nós não estaríamos mais na Terra. Se nós estamos no planeta Terra, é porque nós ainda temos muito a corrigir em nós mesmos. E essa batalha é diária. Tem que ser diária para nós melhorar. Senão vai ser muito difícil. Vamos refletir sobre o assunto essa semana, pensando bastante no que é piedade, no que é caridade e na nossa melhora interior.